Panorama Agrícola para 10 de junho de 2015, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, este é o Panorama Agrícola de quarta-feira, 10 de junho, lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier, que manda um abraço para o pessoal de Rio Sapato, interior de Campos Novos. O ditado de hoje é: tamanco faz barulho, mas não fala. Na dica do Panorama Agrícola desta quarta-feira, biofertilizante. Na entrevista, confira o seminário de plantio direto na palha em Xanxerê, primeiro grande evento pós-tornado. Dica do dia. Para fazer um biofertilizante à base de esterco bovino, chamado ureia natural, que pode ser utilizado como adubo e preventivo de doenças, procure um técnico no escritório da EPAGRE. Todos os ingredientes são encontrados na própria unidade rural, não dependendo de insumos externos. É hora das notícias. Coordenação do projeto Ação Jovem Rural GT10 destaca o encontro das famílias do Ação Jovem Rural de 2015, que acontece hoje, 10 de junho, quarta-feira, em Videira, no CETREV, Centro de Treinamento da EPAGRE de Videira. Destaque para a palestra Agricultura Familiar e Sucessão Hereditária. Acontece hoje o Seminário Regional de Arroz Irrigado da UGT8 Sul do Estado, no Setuba, Centro de Treinamento da EPAGRE de Tubarão. A expectativa é de 120 produtores de arroz presentes ao evento, que vai tratar do melhoramento da cultura do arroz, administração e gestão da propriedade orizícola, sistemas de cultivo, manejo de pragas e doenças. Informações adicionais no telefone 48-3631-9310. Famílias de agricultores assentados têm até o dia 30 de junho para procurar uma agência bancária do Banco do Brasil e solicitar a renegociação ou a liquidação de dívidas contraídas pelas linhas de créditos voltadas para assentados no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A renegociação autoriza desconto de até 80% da dívida das famílias assentadas na reforma agrária e do Plano Nacional de Crédito Fundiário que quiserem liquidar dívidas de linhas de crédito do PRONAF, PRONAF A e PRONAF AC. Além do desconto que permite que a dívida seja encerrada com pagamento de somente 20% do valor devido, o assentado pode ainda renegociar os débitos pagando um sinal de 5% do valor devido e obter desconto de 40% com parcelas anuais do restante devido em prazo de até 10 anos, com juros de 0,5% ao ano. Confira a entrevista de hoje. Amanhã e sexta-feira, dias 11 e 12 de junho, em Xanxerê, na UNOESC, acontece o Seminário de Plantio Direto na Palha. Para falar sobre este assunto, entrevistamos Marcelo Bassani, engenheiro agrônomo da EPAGRE em Xanxerê, que traz detalhes deste evento para você. A gente tem, então, o sexto Seminário Estadual do Plantio Direto. São várias entidades envolvidas no, né, na promoção deste evento. E a gente tem como foco, como tema deste evento, né, do Sistema Plantio Direto, é nós trabalhar um pouco a questão, né, de como a gente vem trabalhando o plantio direto ao longo dos anos, né, as falhas que ocorreram no processo e o que, que a gente tem que integrar, né, para conseguir um sistema integrado, né, de promoção do plantio direto para que a agricultura, né, se mantenha e busque inovações para a gente poder ter rentabilidade nas propriedades rurais. Marcelo, já se tem ideia do que precisa ser melhorado? A gente precisa trabalhar principalmente com práticas integradas, né, de terraceamento, práticas de manejo da enxurrada, né, a importância da biota, né, para o manejo do solo em áreas de plantio direto, né, o manejo sanitário das culturas, né, tudo isso tem que estar integrado, né, para que a gente possa ter sucesso com a agricultura. Essa ideia, essa tecnologia do plantio direto, ela, embora exista há 30 anos, ela já está bem consolidada, o agricultor tem aderido a ela? Isso, a gente, né, com a adesão do plantio direto pelos agricultores, a gente achou que o plantio direto estava estabelecido, estava consolidado. Mas a cada enxurrada, né, a cada precipitação de chuva que vem ocorrendo, a gente vê muitas erosões acontecendo, muita terra, né, muita cobertura de solo indo embora. Então a gente tem que repensar nesses modelos, né? Foi feito na época, um tempo atrás, os terraceamentos. E ao passar do tempo foi sendo retirado esses terraceamentos pelos agricultores, né? Muito em função, às vezes, pela questão né, das máquinas, né, das novas tecnologias e tal, e se pensou que não precisava mais dessas práticas. Então, a gente tem que trabalhar no sentido que não podemos esquecer isso, né? Não podemos esquecer esse apalhado do solo, as coberturas, não podemos esquecer dos terraceamentos, que tudo isso fazem com que a gente consiga, né, fertilidade dos solos e potencial das culturas. Marcelo, o evento dias 11 e 12 aí em Xanxerê, na UNOESC, é isso? Isso, evento no auditório da UNOESC, né? A gente está com um público previsto em torno de 500 pessoas e a gente reforça o convite, né? Todos os técnicos, agricultores, enfim, o público, né, que participa desse evento, que vai ser vamos ter palestrantes renomados, né? Palestrantes que são de importância no nosso país. Então, a gente espera que o pessoal participe deste evento. Passado um mês, Marcelo, do tornado em Xanxerê, o município de Xanxerê pode-se dizer está recuperado ou ainda enfrenta grandes desafios? A recuperação, ela está sendo, né, gradativa, mas vem ocorrendo, né, inúmeras casas que tinham sido parcialmente destruídas já estão em condições, né, do pessoal morar, né, muitas pessoas já estão retornadas às suas casas, mas há muito ainda que se construir, né, principalmente aquelas que tiveram perda total. Então, e outros órgãos públicos também que ainda faltam começar a reconstrução. Então, vai ser lenta, mas o povo está com bastante energia aí para que tudo volte ao normal. Esse seminário de plantio direto na palha é o primeiro grande evento pós-tornado? Isso, podemos dizer que é um primeiro evento aí que vem, né, de renome aí no nosso município após o ocorrido, né? Então, mas a gente, a vida continua e a gente tem que, né, tem que tocar adiante. Então, em função disso, a gente manteve o evento e a gente vai propiciar um ótimo conhecimento a todos que participarem do evento. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola Marcelo Bassani, engenheiro agrônomo da IPAGRE em Xanxerê, sobre o seminário de plantio direto na palha, que acontece em Xanxerê, na UNOESC, amanhã e sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.